DJ Nem Produções. Detonando no Genição. Uhul! Ele está de volta, Genição. E de repente na rua eu vejo passando por mim um pobre homem falando de coisas que eu já ouvi. Ele dizia que o mundo dos homens estava no fim, e no olhar tinha um brilho tão forte que eu nunca vi. E quando alguém perguntou seu nome, ele não respondeu, só disse que tinha voltado em nome do amor e calou. E começou a chorar ao ver um menino passar, zombando e dizendo que o santo morava num bar. Alguma coisa de santo ou de louco havia no olhar daquele homem que andava sozinho, sem lei e sem lar. E o seu corpo coberto por vestes que o tempo gastou fazia a gente pensar que pra ele o tempo parou. E quando alguém perguntou seu nome, ele não respondeu, só disse que tinha voltado em nome do amor e calou. E começou a chorar ao ver o menino passar, zombando e dizendo que o santo morava num bar. Esqueceu. Aquele homem estranho dizia ser filho de Deus, e porque tinha verdade brilhando nos olhos azuis, a multidão que o chamava de louco lembrou de Jesus. E quando alguém perguntou seu nome, ele não respondeu, só disse que tinha voltado em nome do amor e calou. E começou a chorar ao ver o menino passar, zombando e dizendo que o santo morava num bar. O consagrado de Icoaraci. No seu leito triste se encontrava só, sua imagem pálida, um sorriso para dar, tendo o peito aberto, um caminho incerto, um sofrer sem lastimar e sorrindo em pranto. E cobre com manto o seu corpo nu. No seu leito só se encontrava triste, a esperança verde quer matar

ainda curtimos namoro olhando a lua. Sabemos que nossas promessas não passam de planos, mas vale viver essa vida nesse doce engano. Por isso eu digo, menina, nós temos que estar sempre os dois vivendo juntos. Ah, ah, meu amor, lá dentro de mim fiz pra nós dois um mundo assim. Acho que ainda se pode viver de amor. Eu sei que os meus planos são hoje fantasia, mas eu sei que um dia vão se realizar. Ainda se pode ter filhos na vida sem medo, porque esse mundo é um brinquedo que não tem segredos. Eu quero te ter ao meu lado em tudo que faço. Eu quero viver meu poema de amor nos teus braços. Por isso eu digo, menina, nós temos que estar sempre os dois vivendo juntos. Ah, ah, meu amor, lá dentro de mim fiz pra nós dois um mundo assim. Acho que ainda se pode viver de amor. Eu sei que os meus planos são hoje fantasia, mas eu sei que um dia vão se realizar. Eu sei que os meus planos são hoje fantasia, mas eu sei que um dia vão se realizar. DJ Nen, o melhor da produção paraense. A distância ingrata que está nos separando. Gemissão. É tão longa, meu bem, que eu não estou suportando. A saudade é tão grande, o amor, meu amor, bem maior. Minhas noites são tristes, vazias e eu vivo tão só. Sou infeliz, pois não tenho você perto de mim. Sua ausência é triste assim, triste pra mim. Esta distância me deixa chorar e não consigo a saudade afastar, afastar. Eu não sei quanto tempo ainda eu vou esperar pra fugir da distância ingrata que me faz chorar. Quero sorrir, ter mais vida no olhar. Quero que seja mais lindo o luar. Eu já nem sei o que fazer com a saudade sem ter você. Eu vivo a chorar, eu vivo a sofrer, pois estou longe, meu bem, de você, de você. Quero sorrir, ter mais vida no olhar. Quero que seja mais lindo o luar. Eu já nem sei o que fazer